O Salt chegou. E o calor vai aumentar. O calor vai aumentar, galera! DJ Gabriel Salt! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Pressão! Vai, vai! Top Motos, peças e acessórios para a sua moto. Toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão, toma, toma na pressão, vai. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. E hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Quem quer endoidar, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Gabriel Sartão. É modo Fábio Assunção no animal. Na minha casa não, na minha casa não. Agora, o quê? Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quem pra ti, Chico Store. Tá aqui na fera, o animal que tu dá valor. Tá pegando fogo. Toma na pressão, toma na pressão. E eu vou morrer, vocês vão morrer. Hey! Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Joga a mãozinha pra cima. E gira a mãozinha, gira a mãozinha. Gira essa mãozinha, gira, gira essa mãozinha. Gira pra direita, gira, gira pra esquerda. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem. Agora! E no final da festa eu te pego no meu carro. E a galera joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Tchan, tchan. É bicolor, é bicolor, é bicolor. Balança aqui, bancada, não para de agitar. Adriano Maia, divulgador. Quero ver agora. Vai, vai. Vai, vai. Quero ver mais uma vez. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Pede até o clima. Vem cá, ei, ei, ei, oh, oh. Chama, chama. Tá muito baixo. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Isso aí. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Bora lá, bora lá, bora fazer a festa pra galera, vai. DJ Gabriel, tu quer pressão, então pode vir pra cá. Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Tu quer pressão, então vem pro animal. Vem pro animal. Avisa todo mundo que eu sou da fera. Quem é fera? Vai pra fera. Quem é fera? Vai pra fera. Hoje é avisa todo mundo que hoje eu tô do animal. Quem é Robê? Vai pro Robê. Quem é fera? Vai pro Robê. Quem é fera? Vai pro Robê. Quem é fera? Vai pro Robê. Mas sabe por quê? O bagulho tá. Tá mil grau. Tá mil grau. Japonês Produções. Tá mil grau. Antes de começar a pressão, eu queria escutar o grito da galera do Clube do Remo pra mim aí. Quem é do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. Vem comigo assim, Remo. Remo. Pega, mas essa porra tá fraca, hein? Cadê a galera do Paysandu? Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima! Agora! Joga a mãozinha! Joga a mãozinha! Só quem é do Paysandu! Só quem é do Paysandu! Bate na palma! Bate na palma! Bate, bate, bate! Agora! Bora despertar a galera do Clube do Remo! Juninho Divulgador! Remo! Mãozinha pra cima, só quem é do Flamengo! E quem é do Corinthians, dá um grito pra mim! Só quem é do Corinthians, só quem é louco pelo Corinthians, joga a mãozinha pra cima! E quem tem amigo corno, joga a mãozinha pra cima! E quem não sabe fazer a boquinha do animal é assim, produção, acende a luz! A fera faz a boquinha! Dá-lhe dentada, dá-lhe dentada, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, agora toma pressão e doida! E doida, e doida! Lanche show de bola, fechado com DJ Gabriel Salve. Que contagia, galera. Joga a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. A pressão não para. A pressão não para. Eu quero ver. BDJ Divulgador. A mulherada vai. No caquinhado, no caquinhado. A mulherada vai fazendo caquinhado. Vai no gingado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Pera aí. Será se tem bandida hoje aqui na festa? Tem? Aponta pra tua amiga bandida porque vai começar o rock doido. Vai, assim ó. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. A mulherada vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando. Eu vou falar. falar assim: quem bebe uísque dá um grito pra mim, aê! Quem tá com a sua cerveja, joga a latinha lá pra cima. Joga a latinha lá pra cima. Quem tá com qualquer tipo de álcool, joga tudo lá pra cima. Isso! E quem tá tomando uísque, tu vai cantar: conhece, conhece, conhece, conhece. Toma na pressão, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Agora, só quem gosta de fazer amor, dá um grito pra mim. E quem gosta dos corinhos, joga a mãozinha pra cima. Só quem gosta dos corinhos, joga a mãozinha lá pra cima. Mãozinha lá pra cima, vai, vai. Bora começar agora. O animal chegou na pressão. O pastelzinho do Robson, a qualidade que faz a diferença. Localizado na orla do Muro Vira. E doidou. O bagulho doidou de vez, chegamos, minha fera. O meu parceiro Davi, do Palio Live. E aí, Davi? Grande Davi! Essa aqui é pra se apaixonar, Jonathan! E aí, mano, irmão? Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Tá querendo brincar comigo. Fala, Bruno! Rindo da minha. Meu parceiro Coné do Regi. Me fazendo. Sempre nós! Não vou aceitar suas insinuações. Me provocou. Toda a galera do Palio Live! Tudo mudou. Tamo junto, viu? Parceiro Daniel, tô na pé de pano. Tamo junto, parceiro. Aqui no animal. Agis como se eu tivesse outro alguém. E aí? Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me... Fala pros olhos que eu papo, hein? Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem. Agires assim. Parceiro Rangel, e a Gleice, o Jackson, e a Cláudia, o Mosquito da Produção, o Laurinho, o Valdo Alves, é o grande maestro, os amigos da Clube Top Society, sempre com a gente! Fala, meu parceiro Bruno! Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho. É muita onda no animal. Tem uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Sempre nome. Agis como se eu te... De Top Modos. Já disse que tô firme contigo onde estou. Pastelzinho do Robson. Se não me focar em nós dois, senão você vai me perder. DJ. um giro bacana nas marcantes. E quem sabe essa daqui vai cantar comigo assim, ó. Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Eu tô na fera. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Bolada. O inconfundível DJ Gabriel oh, oh, oh. Salles chegou e a temperatura aumenta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bate ao e benção. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vê se me esquece. O quê? Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá. Pra cima! Hoje eu chorei no quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Ô Zivan! E o Nilson! Tento de Doracinha, Dulce, a toda a galera! Sei como fui. Tá aqui comigo! Se você não dá, porque você se esconde. É agora, meu animal! Precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais. Olha aqui o nome! Foi o meu parceiro Jefferson! Da agência TJ! A chuva passa. Aqui sempre no animal Agostinho, cheiro, na minha camisa, você deixou na despedida. Meu parceiro Naldo Mototáxi é do Leão de Gaçado. Olha, olha, olha, olha. Pra cima! Vamos ver toda a... Mas hoje o tempo levou. Quero ver mais. Ainda ontem insisti em te ligar. O que, meu irmão? Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz não eu. Virou ilusão. Gabriel Sound! Gabriel Sound! Gabriel Sound! É assim, ó! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. E aí? Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetron tocar, deixa o coração depois se abrir. É agora! Menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tô dando muito som aqui no animal, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora, Coreia do Red! Pedindo ao Senhor, alguém pra nós. Tô aí, galera! Da mídia Sufi, ué! Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Só quero saber do meu troco do bombom. Faz tempo já, olha. Canto belas canções pra você me escutar. E aí, ô, ô! Quero te olhar, nem que seja de longe, te admirar. Quando você passar, estarei lá. Só me lembro daquele pingão de 20 mil, galera. Com muita onda, papai. tão unido. Bora marcar de novo essa parada aí. Vai ser loucura. Bora começar. É assim a gravação do nosso CD do Animal. Toda equipe John de Santa Maria do Pará. É muito som pra você, se liga, se liga. Bora, Corelli. Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte, volte, volte, volte, volte, volte, volte, volte, volte. Pra mim, pra mim, volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vai. Simplesmente as principais. Esse CD vai ser pra você escutar na sua casa, no seu som automotivo, aonde você quiser. Pra cima! DJ Gabriel Sal! E aí? Produção, deixa tudo no clarinho, por favor. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Por caminhos estranhos eu andei até te encontrar. Quem sabe vai que eu ganho! Isso! Quero ver tu dançar agora no meio do salão! Uhul! 007. Eu quero ver que chegou a hora pra você dançar! Salve, chegou! Que você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço. Quem sabe dança, mãe? Duvido que cê vai querer ir embora. Não apavora. A fera chegou. A gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais. Quero ver, quero ver. Aguento tu dançar, mãe? Mais a tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Banda 007. Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode... Meu parceiro Jefferson da TJ. Meu e o mototáxi Naldo. Um abraço. Um abraço a você, parceiro, parceiro. O que você vai querer ir embora, não apaga. O Saúde agora depois do é o mais novo contratado da empresa Fera Marajoara. Aguento. Lançando em primeira mão pra vocês. Aguento. Pra cima! A tela fria desse celular. Só ver essa foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Aqui. Eu vou tocar a música do meu maestro Edivaldo, cara que sempre tá com saúde aí, parceria que a gente fechou aí. Sempre na humildade a gente vai pra cima. Eu te falo uma coisa. Que bom você aparecer. Vai pra você, maestro! Universo, por favor. DJ Valdo Alves, vem, vem, vem. Tá lindo, tá, tá tudo lindo. Que paisagem, teu sorriso. E o colorido? Os braços é parceiro do Sage. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui. Meu parceiro Renatinho é o fortíssimo. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. W7 Emoção. Pra se ligar! Deixa eu te falar uma coisa. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Lindo, tá, tá tudo lindo. Que paisagem, teu sorriso. Nos teus braços fiz meu. Esse é o nosso animal. O mundo conspira, é um sucesso. Apresentou você. E você? Eu tô aqui, sempre com a gente. Vem dar-lhe a mordida. Especialmente pra... Mostra pra galera como é sucesso. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Gabriel Sanz. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. E bota pra dançar, bota, bota pra dançar. E bota pra dançar. E bota pra dançar no animal. DJ Gabriel Sanz. Isso é fera marajoara! Se quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rola receio. Se eu quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rola receio. E se meu ex me chamar, eu bloqueio. E se ele me ligar, eu rejeito. Solteira eu me deito, sem chifre eu me levanto. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Solteira eu me deito, sem chifre eu me levanto. Assim eu vou vivendo a minha vida. O aniversário do DJ Emerson Amaral e do Elivaldo. O Albuquerque vai ser muita onda. Ele tá aqui do meu lado, olha. Lohane Araújo. Lohane Araújo. Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber. Quero aventura. Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura. Se quiser pegar, pego mesmo. Sem essa de rola, receio. Se eu quiser pegar, pego mesmo. Sem essa de rola, receio. Eu quero ver tu dançar aqui no animal. Eu quero ver tu dançar aqui no animal. É um, é dois, é três e já! Uhul! Que vou fazer se depois o sonho se transformar? E coisa certa! É assim, ó! E além do meu corpo... Limona Marajó! Fica louco por você. É isso, Algê! Aumentando ainda mais a tentação. Desse jeito a galera dá valor, liga aí, ó! É que eu já sei... Como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Meu parceiro DJ Corona Moicano, mergulhar de cabeça na emoção. E aí? Me entregando.